Hollywood, chegando devagar. O louco Ice Duke entre cena tá no ar. Ha, eu e meus parceiros no limite do perigo. Identidade negra, parte 2, segundo disco. Eu quebro as algemas que o sistema fez pra mim. Na luta pelo povo, aí, louco até o fim. No estilo terrorista, agindo do meu jeito. Cansei de ser bonzinho e só ganhar o desrespeito. O colecionador de terror da favela. Eu sei o que é bom e o que é ruim dentro dela. Playboy, se prepara, que os loucos tão chegando. Identidade negra, sou eu mais quatro mano. Ha, vou te mostrar quem eu sou de verdade. A fúria do Adriano, a minha identidade. Sou o Antiloque do Boa Esperança, interior paulista, extremo de Hortolândia. Ha, eu sou um louco, fiel à loucura. Eu sou a miséria, o ladrão contra a luxúria. E inspirado no terror da favela. Meu som não se encaixa em trilha de novela. Eu não leio jornal pra ver só desgraça. Os mano estourado, fudido na capa. Ha, nossa desgraça dá dinheiro e dá ibope. Gastar um real pra ver isso, eu não sou Loki. Se pá, na ação terrorista e fudida. Aqui do cidadão Adriano da Silva. Pois se é de cano que os playboys sente medo. Eu mato a fome da minha filha, cuzão, te sentando o dedo. Você vai ver o louco que o sistema criou. O efeito da farinha que você fabricou. Morou? Agora aguenta aí. Vou despejar o meu ódio no tubo da caneta e rimar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Malicioso e revoltado, chegando pro terror. Pronto pro revide, aí o preto é Rio. Mais um vulcão, pronto pra erupção. A fúria do neguinho, mano, entrando em ação. Eu sou o justiceiro, fiel da favela, faço parte dela. Alvo da miséria, indignado, eu luto até o fim. Revide pro sistema, eu não guardo só pra mim. Divido com meus manos, eu não sou egoísta. Mortos pro sistema, os loucos aterroriza. Vida negra é cheia de problema. Evolucionar, mano, é o que o louco pensa. Aterrorizar de vez em quando é preciso. Explodir FHC, mano, só gravando disco. Aí, Loki, vou te mostrar a realidade. Tenho prazer em te falar da minha identidade. Tô bem pior que antes, bem mais revoltado. A fúria do neguinho aqui, sujo do meu barraco. A impulsão, meu ódio se voltou em dobro. Pronto pra dar o troco, sou o terceiro louco. Não sou acostumado a rebolar a bunda. Ha, nem assisti ao programa da Xuxa. O cabelo amarelo de calça coladinha, sambando todo alegre, parecendo uma putinha. Nem pelo contrário, a revolução aqui já está armada. Só que agora a favela é quem dá as cartas. Identidade negra chegando pra fuder. Os loucos da viela em SJD. Responsa proceder e atitude morou. Ação é fudida, pronta pro terror. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar. Identidade, os loucos tão no ar.